Portal do Arrocha. Bebendo mais, te amando menos. Se você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo. Bebendo mais, te amando menos. Pelos bares da vida curtindo assim, tô vivendo. Chora coração. Bora beber com o Naldo porque a porta pra. Hoje eu posso dizer que esqueci você, que me livrei daquele amor. Hoje eu posso dizer que sou outro rapaz e você nem um pingo de falta me faz. Eu tô feliz, tô renovado. Pra beijar eu tô livre, mas pro amor tô bloqueado. Sem compromisso, despreocupado. Só curtindo o Naldo Paquera no som do meu carro. Bebendo mais, chamando menos. Se você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo. Bebendo mais, chamando menos. Pelos bares da vida curtindo assim tô vivendo. Bebendo mais, chamando menos. Se você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo. Bebendo mais, chamando menos. Pelos bares da vida curtindo assim tô vivendo. Pelo passo calçado, é. Naldo Paquera. Há muito tempo que eu quero você. Inveja do seu namorado, aquele palhaço, não sabe te dar amor. O que eu preciso pra te convencer? Te dou a prova de quem já te ama. É só dizer. Te dou o céu para voar, uma casa beira-mar, a senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida. Faço tudo pro seu nome, só não largo a bebida. Te dou o céu para voar, uma casa beira-mar, a senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida. Faço tudo pro seu nome, só não largo a bebida. Estúdio 40 graus.